quando os homens de Deus passam, as suas obras ficam para a edificação da igreja, né? E isso é uma prova, sem dúvida alguma, assim, que Deus usou a vida do Sérgio e tem usado muito para abençoar a sua vida e a mim também. E nós vamos tocar essa canção então, Pescador.